Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. A graça e a paz do Senhor Jesus, nós saudamos aqueles que nos ouvem pelo Culto Brasil. Rogamos que Deus possa iluminar a sua vida, que você possa ser repleto da bênção e da graça do Senhor. Feche teus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração de gratidão ao Senhor. Quem poderá contar os grandes feitos de Deus? O que daremos diante do Senhor aquilo que Ele tem nos dado? Deus amado, a nossa alma se alegra em Ti. E nosso espírito, Pai, se regozija diante das Tuas promessas, mas sobretudo, Pai, diante de quem o Senhor é, porque com laços de amor e benignidade o Senhor tem nos conduzido a passos verdejantes. O Senhor nos chamou pelo nome, quando outrora éramos inimigos do Senhor, avarentos, cobiçosos, orgulhosos. De tantas formas, Papai, nós errávamos e pecávamos, ferindo a Tua santidade e a Tua glória, mas aprove a Ti fazer com que o nosso coração se inclinasse ao Teu. Obrigado, Jesus, porque a aliança que o Senhor faz com cada um de nós, ela é irrevogável, ela nasce de uma perfeição e de um grande amor incondicional que é o Teu mesmo. Então, Deus, que o nosso coração possa se alegrar, compreendendo, Jesus, as maravilhas que o Senhor tem sido e feito na nossa vida. Eu quero pedir a bênção do Senhor que enriquece e não traz pesar. E a bênção começa, Senhor, quando reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Eu te peço, então, Deus, que o Senhor gere em cada coração a paz. A paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não conhece, porque despreza o Teu chamado, o Teu perdão, as ações que o Senhor fez na cruz do Calvário. Mas nós, Senhor, tributamos honras e louvores a Ti. E pedimos, Deus, que cada um saia repleto da Tua presença. Repleto, Jesus, da Tua verdade libertadora e do Teu amor que reconstrói uma identidade, que reconstrói um significado de vida e um sentido de ser. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos chama mais de criaturas, mas de filhos de Deus, a saber que todos que nasceram de novo, não da vontade da carne nem do sangue, mas por meio do Teu poder e do Teu Espírito. Eu abençoo, Deus, os Teus filhos e as Tuas filhas que aqui se encontram e aqueles que estão por chegar, a todos que nos ouvem pela rádio e pela internet, que o Senhor seja abundante e generoso em todas as Tuas ações, como tem sido. Nós te pedimos assim em Cristo Jesus, e a igreja diz amém. Ainda sentados, porém, com reverência às Sagradas Escrituras, vamos abrir um Salmo 128. Salmo 128. Sejam bem-vindos, meus queridos, à casa de Deus. Que você possa ter a liberdade de cultuar e adorar este Deus tão majestoso e maravilhoso. Amém, igreja? Está escrito nas Sagradas Escrituras: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como um broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Vamos ler novamente o versículo primeiro. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você vai dizer assim, como é feliz, aí você fala o seu nome, que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Vamos lá? Como é feliz... Os caminhos de Deus não são penosos. Os caminhos de Deus são caminhos de paz, de justiça e de verdade. Jesus Cristo, terminando o sermão mais belo de todos os tempos, o Sermão da Montanha, ele encerra fazendo uma analogia do homem sensato e do homem insensato. Ele traz uma ilustração. Ele diz que o homem sensato é aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. E ele é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Virá a tempestade, o vento forte, a chuva torrencial, mas nada acontecerá nesta casa. Mas o homem insensato é aquele que ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática. É um homem que constrói a sua casa sobre a areia, virá a tempestade, o vento forte, e esta casa cairá, porque ela não tem o alicerce. E o alicerce da nossa vida é Jesus Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, coisas entender o quanto o Senhor faz na nossa vida, meus queridos. Estava esse final de semana no encontro da Donep, eu estava ministrando lá, e eu vi esse testemunho de um homem muito pobre, passou necessidades tremendas, fome, muita fome. E ele, aos seus 13, aos seus 14 anos de idade, chorando muito, entrou num banheiro, sem compreender os desígnios de Deus, ele fez a seguinte oração. Ele disse, Deus, se o Senhor existe, eu entrego a minha vida diante da Tua presença. E ele disse o quanto aquela singela oração, de fato, transformou a sua vida. Porque ele invocou o nome de Deus. E todo aquele que invoca o nome de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, meus amados, haverá uma transformação na nossa vida, haverá mudança do nosso ser, haverá mudanças de desígnios e propósitos. E para que você faça isso, você só precisa acreditar, você só precisa crer. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse texto fala da bem-aventurança do homem que teme o Senhor e que anda nesse caminho maravilhoso, um caminho da verdade, um caminho da paz. E aí ele vai discorrendo que a sua mulher será bendita, que os seus filhos serão benditos, porque assim o Senhor faz. Invoca o nome de Deus, invoca Ele como o Senhor da sua vida, invoca o nome de Deus sobre a sua família e deixe Deus agir. Você verá o quanto Deus será gracioso e bondoso com cada um de nós. Deus abençoe cada um. Nós estamos felizes, estamos voltando de férias, estamos com saudade da igreja. E que Deus possa iluminar a vida de vocês. E que nós possamos apresentar um culto de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e faz nas nossas vidas. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. E que Deus abençoe cada um dos amados. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Nós estamos felizes porque mais uma vez nós estamos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus, amém? E felizes somos nós que tememos ao Senhor. Felizes somos nós que estamos na casa do nosso Deus com a nossa família. O Salmo 149 diz assim, cantem a Deus, Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos. Alegre-se, ó povo de Israel. Por causa do seu Criador, fique contente, ó povo de Jerusalém, por causa do seu Rei. Louvem a Deus, o Senhor, com danças, e em seu louvor toquem pandeiros e liras, pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Eu quero te convidar a cantar nessa noite, a celebrar a esse Deus que está alegre com o seu povo. Eu quero que você se coloque de pé e que você levante as suas mãos e que você comece esse momento de adoração ao Senhor. ao Senhor que resgatou as nossas vidas, ao Senhor que nos amou, ao Senhor que trouxe a este lugar nessa noite as nossas famílias, ao Senhor que tem nos abençoado poderosamente com os nossos filhos ao redor da nossa casa. Que você possa declarar nessa noite que o Senhor é tudo que você precisa, que Ele é o teu ar, que Ele é o teu refúgio, que Ele é o teu amparo. Amém? Em nome de Jesus, levanta a tua mão e fala assim: a minha família pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Fale bem alto agora para o inferno ouvir. A minha família pertence ao Senhor. E Satanás, ele vai ter que largar as nossas casas. Ele vai ter que largar as nossas famílias. Ele vai ter que largar os nossos filhos. E ele vai ter que largar tudo aquilo que é nosso. Porque nós pertencemos ao Senhor. A nossa casa pertence ao Senhor. E nós e a nossa casa serviremos para sempre ao Senhor. Amém? As palmas celebram e adoram ao Senhor. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Aquele que é, que vive e reina para sempre. Aleluia! Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, a minha vida. Fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. O que eu preciso, Pai? Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nós te adoramos e nós declaramos que nós precisamos do Senhor. Nós não precisamos de nada mais, mas nós só precisamos do Senhor. A nossa resposta ela está em Deus, o nosso refúgio ele está no Senhor. E que você continue declarando que é isso que você precisa. Que é estar nos atos do Senhor que você precisa. Amém? Cada arca do Senhor, o seu templo de louvor, o lugar de adoração é a sua habitação. Pois onde Deus está, há sinais e maravilhas, fogo santo sem parar. Quem as vestes já lavou, pra Deus já levantou um altar de gratidão. A oferta que subiu, o fogo que desceu, Deus já levantou o altar de gratidão, a oferta que subiu, o fogo que desceu, é o sinal que Deus habita em meio aos louvores. Está aqui todo poderoso Rei dos Reis, a sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Todo poderoso Rei dos Reis, a sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Glória a Deus, Senhor, nós te adoramos, Deus. Como o Senhor é lindo. Que as janelas da nossa casa brilhem como as estrelas do céu. Que dentro da sua casa, que de fora todos possam ver o brilho que existe lá. Você que está com a sua família ao seu lado, abrace o seu familiar. Abrace seu familiar e olhe para ele. Faça um pacto com ele nessa noite de que a glória do Senhor possa brilhar na casa de vocês. Porque não há nada mais importante e nada maior. Vamos cantar juntos desse hino. Cante juntinho com a pessoa da sua família. As estrelas incontáveis tu conheces, todas pelo nome. Nós também. Todo universo desenhado foi em tua majestade. Diga agora com a gente aqui. A tua glória brilha aqui. E todas as nossas famílias. E quanto mais te vejo. Misericórdia e bondade me atrai a tua santidade. Diga a ele, querido, a tua glória brilha aqui entre as nossas famílias. E quanto mais, Senhor, eu te vejo, eu te amo. Eu só te quero. como filho, como pai, de proclamar que você não deseja a glória do mundo. Há tantos, tantos desejando a glória do mundo. Tantos. Não é o seu caso, porque você está aqui buscando ao Senhor. Você deseja a glória do Senhor na sua casa, na sua família. E toda forma de glória vem do Senhor. Não há outro tipo de glória. Nós podemos adorá-lo nessa noite. Eu queria convidar a sua família para entrar no Santo dos Santos, onde a fumaça nos esconde, onde nos tornamos um, onde o olhar do Senhor vai lá dentro do nosso coração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. Serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, sem Tua presença é meu prazer. Tua presença, Senhor, é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Esconde, só Teus olhos me veem. presença, Senhor, é o meu maior prazer. Oh, Tu és bem-vindo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo, Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo neste levanta Tua voz em adoração a Deus. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo, Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar, Tua presença, Tua presença, meu Tua presença, Senhor, Tua presença, meu, mais uma vez, Tua presença, Senhor, Tua presença, meu prazer, Tua presença, Senhor, Tua presença, meu prazer. Presença é meu prazer no santo, no santo dos santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Aleluia! Aplauda o Senhor, querido. Só Ele é digno de todo poder, de toda honra, de toda glória. Amém. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. voltamos a apresentar Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues. Graça e paz, meus amados. Graça e paz. Abra a palavra de Deus, Gênesis capítulo 25, verso 19. Gênesis capítulo 25, verso 19. Que Deus te abençoe ricamente, meu querido. Hoje estamos fazendo um culto, o culto da família, para rogar as bênçãos do Senhor sobre a nossa família. Deus ama a aliança, Deus ama o casamento, Deus ama a família, meus queridos. E nós vamos meditar um pouco nos desacertos de homens de Deus para que a gente não venha cometer os mesmos erros. A Bíblia não omite os erros, pelo contrário, a Bíblia mostra absolutamente os erros e os pecados do homem, exatamente para que a gente não cometa os mesmos erros e os mesmos pecados. Mas também a palavra do Senhor mostra o quanto Deus transforma e liberta quando a gente permite ser guiado, conduzido pelo Rei da Glória. Está escrito em Gênesis capítulo 25, verso 19. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Duas nações, disse-lhe o Senhor. Isso é para nos acordar, pronto. Continuando, versículo 23. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. Dois povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro. O mais velho servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão amarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Versículo 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Deus, aqui está a tua palavra santa e bendita. Eu quero te pedir, Deus, que a tua glória e a tua majestade, Senhor, se revele a cada coração. Nós repreendemos todo o espírito de incredulidade. Pedimos, Deus, que o teu espírito, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, possa, Deus, iluminar os nossos corações, abrir a nossa mente, para compreendermos os teus desígnios, os teus propósitos. Deus, nós pedimos uma bênção especial sobre as nossas famílias. Deus, nós pedimos a graça do Senhor para que esta palavra venha alcançar corações que nos ouvem pela rádio, pela internet e aqui na igreja. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Venha nos entrelaçar, Jesus, com amor. Que o marido possa amar profundamente a sua esposa e sua esposa, o seu marido. E que os filhos sejam rebentos e que possam andar em comunhão, em santidade com o Senhor e um para com o outro. E todos para o Senhor em Cristo Jesus. Amém. Rebeca era estéril. Esta era uma maldição naquele contexto. Era algo terrível para uma mulher naquela época, naquele contexto, ser estéril. Contudo, o seu marido Isaac foi a concretização de uma promessa. Ele foi a realização de um sonho do próprio Deus, porque também a sua mãe era estéril. E a palavra de Deus diz que aos 90 anos de idade, Sara abre o seu ventre. Deus abre o ventre de Sara, e aos 100 anos de idade, Abraão tem um filho chamado Isaac, que significa risos. Porque nem a Sara acreditou num anjo quando disse que depois de um ano daquela visita que o anjo tinha feito a ela, ela ficaria grávida. E agora ele se depara com a mesma situação, a sua esposa era estéril. E diz a Bíblia que ele ora, uma palavra simples, mas uma sentença profunda e poderosa. E diz a palavra de Deus que Deus dá uma dupla bênção a este casal. Duas crianças vão surgir e vão nascer. E essas crianças estão agitadas no ventre. E literalmente, Rebeca faz uma oração e ela pergunta a Deus o que está acontecendo. E Deus se revela. Que coisa linda! Esse texto começa dizendo a oração de Isaac, começa falando a oração de Rebeca. Ambos Deus responde. Por isso a Bíblia diz, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas a qual não sabes. Deus não apenas ouve nossas orações, como responde. E não apenas responde as nossas orações, como fala além do que a gente espera ou imagina. E Deus diz a esta mãe, dizendo, olha, existem duas crianças, no seu ventre há duas nações. E dessas duas nações, o menor será maior do que o maior. E isso na época não era comum, porque o primogênito tinha uma bênção diferenciada, mas aprove ao Senhor, nos seus desígnios eternos, nos seus mistérios perfeitos, escolher Jacó para ser uma linhagem do próprio rei dos reis, o Senhor Jesus. O fato, meus amados, que essas crianças começam a crescer. Diz a palavra de Deus que Esaú era ruivo, peludo, habilidoso, caçador e preferido pelo pai. Enquanto Jacó, ele era preferido da mãe. E note que uma certa ocasião, Jacó estava fazendo um prato de lentilha. Eu nem sei se lentilha é tão bom assim, mas o fato é que ele está fazendo um cozido de lentilha, um ensopado. E aí vem o seu irmão do Macás. E este homem vem faminto de fome. E aí diz que o irmão Esaú pede um pouco daquela porção da sua comida. E Jacó faz uma proposta inconcebível. Ele faz uma proposta extraordinariamente terrível. A proposta que ele faz é, me vende o direito da sua primogenitura e eu te darei um prato de comida. Se você for no Pientela, no Universo, em qualquer restaurante chique aqui de Brasília, porcão, não vai ficar tão caro quanto essa comida. A verdade, meus amados, é que aquele homem, Esaú, fala, eu estou para morrer de fome, o que me serve o meu direito de primogenitura? Vai, eu vendo por este prato. E aqui, meus queridos, nós começamos a perceber falhas terríveis de caráter. Um homem ganancioso que faz um pedido indecoroso, um pedido totalmente não ético, um pedido totalmente maligno, carnal, um homem astuto. Jacó significa mentiroso, enganador, trapaceiro. E o outro, por sua vez, aceita esta proposta. Ele banaliza a coisa mais importante que o ser humano pode ter na sua vida, a bênção de Deus. Nada é mais importante do que a bênção de Deus. Nada é mais importante do que a graça do Senhor. E este homem, por fome, por necessidade momentânea, ele literalmente despreza essa situação, a situação de ser primogênito, e vende esse direito. Mas num segundo episódio, e eu quero me deter um pouco mais nesse segundo episódio, muito conhecido dos amados, diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 27, que o seu pai estava já envelhecido, seus olhos já não enxergavam bem, estava quase que cego, e ele manda chamar Esaú. E ele diz assim, Esaú, eu estou para morrer, e eu quero que você vá caçar um animal, prepare uma comida daquele jeito que eu gosto, entendeu? Aquela costelinha, entendeu? Com uma farofa internacional, com ovo e bastante manteiga, com aquele colesterolzinho. Prepara uma comida para mim. E eu vou impetrar a bênção sobre a sua vida. Rebeca escuta essa história. Ela escuta essa história e manda chamar Jacó rapidamente. Jacó, pegue um gado aí, do nosso pega dois cordeiros. E nós vamos preparar uma comida para o seu pai, porque o seu pai irá dar uma bênção especial ao seu irmão. E Jacó fala: não, mãe, isso não pode ser, porque o meu irmão é peludo, eu sou liso. E quando eu me chegar diante dele, ele vai encostar a mão no meu braço, ele vai perceber que eu sou Jacó, e em vez da bênção que eu receber, eu vou receber uma maldição. Rebeca diz que a maldição recaia sobre mim, mas nós vamos fazer isso. E Jacó consente com essa proposta. E agora Jacó vai, pega essa comida, a mãe dele prepara um alimento para ele, especial para o pai. Coloca peles de animais no seu braço e no seu pescoço, pega a roupa, literalmente, de Esaú. Ele coloca uma roupa especial de Esaú para ter o cheiro de Esaú. E ele chega diante do pai, se fazendo como irmão. Jacó chega diante do pai e fala: estou aqui, pai. E ele fala: você é realmente Esaú? Sou, responde Jacó. Primeira mentira. E aí o pai fala assim: mas filho, como que pode isso? Como você conseguiu essa caça tão rapidamente? Olha a resposta que ele dá. O Senhor, o seu Deus, me ajudou a conseguir facilmente esse animal. Agora ele não apenas mente, mas ele coloca o nome de Deus para tentar validar e chancelar a sua palavra. A palavra de Deus diz que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Jacó agora usa o nome de Deus para mentir, para jurar, para tentar enganar e iludir o seu pai. E o seu pai vai e come essa comida e pergunta uma segunda vez: realmente é você, Esaú? E ele diz: sou. E ele vira e fala: chegue um pouco mais próximo. E quando ele chega um pouco mais próximo, o pai o beija e diz assim: realmente o cheiro é de Esaú, a voz é de Jacó. E ele acaba acreditando nessa história. E aí nós devemos nos perguntar por que Isaac estava tão preocupado. Ambos não eram filhos? Eles não eram gêmeos? Por que ele estava tão preocupado em saber se de fato Esaú era Esaú? Porque o pai, ele compreendia através do seu próprio pai, ou seja, Isaac compreendia e aprendeu do seu próprio pai, no caso Abraão, que a bênção de Deus, ela enriquece e não traz pesar. Que a bênção de Deus é o maior tesouro e o maior legado que o homem e a mulher, o pai e a mãe, pode deixar para os seus filhos. Os pais se esmeram, meus queridos, de deixar algum bem material. Os pais se esmeram para deixar uma boa educação, isso é importante. Mas entenda, nada é mais importante do que o mundo espiritual. Isaac entendia isso. Isaac estava para entregar o maior tesouro e o melhor tesouro que alguém poderia receber. Não era ouro e prata, mas uma bênção que viria do próprio Deus e seria derramada sobre aquele homem. E aí ele vai e abençoa Jacó. Diz a palavra de Deus que em seguida deste episódio, depois você confere na sua casa, Gênesis 27, em seguida deste episódio chega quem? Esaú, com a comida, feliz. Talvez com aquela comidinha na bandeja. Fala: pai, aqui está a comida. Fala: quem é você? E o pai começa a tremer. Eu falo: eu sou Esaú. E ele diz: o seu irmão astutamente chegou primeiro e se fez passar por você. Eu queria que você lesse esses versículos só para você entender o que começa a passar na cabeça deste homem. 27, 33, só para a gente referendar o que eu estou falando. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Então Esaú ouviu a palavra do seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, e implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você e sobre todos os parentes, tornei servo dele e a ele supri de cereais e de vinho. E que é que eu posso fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. E seu pai Isaac respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, diante do orvalho que desce do alto. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão, mas quanto você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Você agora pode imaginar o que este episódio acarretou na família de Isaac? Você pode calcular as consequências disso? Diz a Bíblia que Esaú começou a se consolar com a ideia, escute, consolar com a ideia de matar o seu irmão. Ele estava esperando agora então Isaac, o seu pai, morrer, e depois ele iria matar o seu próprio irmão. A mãe percebe o ardil, a dor, a ira, a raiva, a vingança do próprio filho. Esaú manda chamar Jacó. Jacó fala: você precisa fugir imediatamente, senão você vai morrer. O pai o abençoa mais uma vez, ele foge literalmente do seu irmão. Esaú se torna tão amargurado que diz a palavra de Deus, ele já tinha casado com uma mulher cananeia, isso já tinha sido doído demais aos seus pais, e diz que, tendo em vista que os seus pais não gostavam das mulheres cananeias, ele toma mais duas mulheres para si. Não porque amava essas mulheres, não porque queriam estar com essas mulheres, mas como um ato de ira, de dor, de raiva, de literalmente confrontar e afrontar os seus pais. Rebeca agiu de uma maneira traiçoeira. Rebeca mentiu, enganou, manipulou, forjou provas para iludir o seu próprio marido. Você pode imaginar então como ficou a relação do marido para com a esposa? Foi quebrado a confiança. Foi quebrado a estrutura de um casamento, de um elo, de sim, se o seu sim seja sim, o seu não seja não, o que passar disso jaz do maligno. Maridos e esposas, aprendam a importância de ser transparente. Quem ama é transparente. Quem ama presta conta. Quem ama é autêntico. Quem ama é verdadeiro. Não existe amor sobre a ótica da mentira. Todo o amor que está alicerçado sobre a ótica da mentira, um dia acabará. Ou então ficará numa situação muito ruim. A mentira é como um câncer, que mais dias ou menos dias ela vai estourar e ela chega destruindo tudo aquilo que foi estabelecido. A palavra de Deus diz, meus amados, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu posso inferir à luz da Bíblia que se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Se a verdade nos traz luz e nos traz direção, a mentira, então, ela nos traz consequências terríveis e tenebrosas, a ponto da palavra de Deus dizer que o pai da mentira é o diabo. Toda mentira há um patrocinador, e aí o patrocinador é o próprio diabo. Rebeca mentiu, Jacó mentiu, e agora a sua família se vê desestruturada de uma maneira terrível. Se vê desestruturado, o filho foge. Essa fuga do filho durou 20 anos. 20 anos Jacó mora distante da sua terra. 20 anos sem telefone celular, sem internet, banda larga para se comunicar com seu filho. 20 anos, e quando ele volta para a sua terra natal, abençoado por Deus, promessa esta que Deus já tinha dado desde o ventre da própria mãe, Deus faz esse homem próspero, faz esse homem bendito, afortunado, mas diz a palavra de Deus que quando o seu irmão Esaú fica sabendo que o seu irmão está voltando, pasmem, ele vai com uma comitiva de 400 homens para receber Jacó. Em outras palavras, ele iria matar o seu irmão. 20 anos! E ele ainda estava com o coração inflamado, disposto a matar o seu irmão. Quando Jacó fica sabendo disso, há um dos momentos sublimes na vida deste homem. Diz que ele entra no vale de Jaboque. E diz que este homem, Jacó, agora começa a clamar ao Senhor de madrugada, pedindo misericórdia ao Senhor. E Deus começa a se revelar a ele. Diz a palavra de Deus que um anjo do Senhor se apresenta a ele. Alguns entendem que é o próprio Jesus Cristo, uma teofania. Não importa aqui, meu querido, é um ser espiritual, é um ser da parte de Deus. E diz a palavra de Deus que aquele homem começa a lutar. Jacó começa a lutar com este homem. E este homem faz a pergunta mais importante que aquele homem poderia receber naquela vida. Qual é o seu nome? Para os judeus é diferente o significado do nome, porque o significado do nome, a gente dá o nome aos nossos filhos porque um artista é bonito, porque a gente gosta da sonoridade do som. Os judeus dão um nome conforme um significado. E ele responde: eu sou Jacó. E quando ele responde isso diante de Deus, ele está se desnudando diante de Deus. Ele está dizendo: eu sou o trapaceiro, eu sou mentiroso, eu sou enganador. Ele agora se revela diante do eu sou, sem máscaras e sem hipocrisias, sem mentira e sem maquiagem. Ele revela que ele é simplesmente aquilo que ele já tinha sido durante a sua vida. E por incrível que pareça, esse homem que tinha enganado o seu pai, enganado o seu irmão, quando ele vai para a casa do seu tio, chamado Labão, durante 10 anos, o seu tio muda, durante 20 anos, o seu tio muda 10 vezes o seu salário, enganando o próprio Jacó. Aquilo que ele tinha feito com seu irmão, agora ele sofre na pele. Mas Deus, meu querido, ele não tem prazer em apontar os nossos defeitos. Deus tem prazer em transformar os nossos pecados. E o Senhor agora vira para ele e diz: não chamará mais Jacó, o teu nome será Israel. Porque eu estou mudando a sua identidade, eu estou mudando a sua estrutura, eu estou mudando a sua sorte. E assim acontece na vida de qualquer homem, jovem, mulher, ancião, não importa quem, que se achegue diante de Deus. Você lutou como um príncipe, e de mentiroso você é considerado agora um príncipe de Deus. Diz Deus que toca na sua coxa, ele fica manco por conta disso, para trazer uma marca física daquilo que Deus tinha feito internamente na vida dele. Este homem agora, meu querido, tinha fugido do seu irmão, fugido de si próprio, mas agora ele teve um encontro real com o Senhor. Eu não sei como é a sua vida nos dias de hoje, mas saiba que quando você se dispõe a se entregar diante de Deus, a reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida, clamar por misericórdia de Deus, o Senhor do alto e sublime trono, diante da glória dele próprio, ele vai se revelar a você e ele vai mudar a sua sorte e a sua identidade. Por isso nós chamamos de conversão. Mas essa é uma experiência que é impossível de ser explicada. Ela precisa ser vivenciada. Jacó, diante dessa situação, transformado por Deus, sabendo que o seu irmão estava por chegar, diz que ele separa as suas esposas, os seus filhos, e manda mensageiro, 7 mensageiros dando presentes a eles, a Esaú. E quando ele vê ao longe o seu próprio irmão, ele diz que ele se inclina, ele se prostra em terra 7 vezes. E quando Esaú olha para Jacó, em vez de puxar uma espada, ele abraça o seu irmão, se beijam profundamente, choram profundamente. Houve ali uma restauração. E eu vou falar sem medo de errar. Essa restauração foi fruto da entrega que Jacó teve naquele vale diante do Senhor. Deus mudou a sua sorte, mas Deus agiu aonde ele não pode agir, Deus falou aonde ele não pode falar, Deus transformou aonde ele não pode transformar. É assim que Deus faz. Deus muda a nossa identidade e ele começa agora a reconstruir aquilo que nós fizemos de errado e começa a consertar. Mas essa é a pergunta mais importante, meus amados, que eu queria que você entendesse neste momento. Por que isso tudo aconteceu? Por que Esaú fugiu durante 20 anos? Perdão, Jacó fugiu durante 20 anos. Por que Esaú pegou mulheres cananeias? Por que Rebeca mentiu? Por que Rebeca foi traiçoeira? Por que tudo isso aconteceu? E eu tenho duas explicações para te dar. Duas explicações à luz da Bíblia. E aqui está, meu querido, casados, prestem atenção para que vocês, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que Rebeca e Isaac fizeram. O primeiro grande erro de Isaac e de Rebeca, diz a Bíblia que Rebeca preferia Jacó e Isaac preferia, amava mais Esaú. E quando isso acontece dentro de um seio familiar, entenda isso. Quando há uma predileção, quando um pai ama mais um filho em detrimento dos outros, isso vai gerar ciúmes entre os filhos. Isso vai gerar transtornos terríveis entre os filhos. Isso gerará uma competição desastrosa diante dos filhos. Porque o filho nada mais quer do que o amor do próprio pai. Mas quando ele se sente preterido, então ele vai se tornar possivelmente rebelde. Aliás, a rebelião quase sempre é um grito por socorro pedindo amor. Esse foi um erro terrível. Este foi um erro que Jacó não aprendeu, porque ele teve 12 filhos e ele preferiu quem mesmo? José do Egito. E isso gerou problemas tenebrosos também. Você como um pai não pode privilegiar um em detrimento do outro. Você não pode ter dois pesos e duas medidas. Você não pode ser firme com um e liberal com o outro. Você não pode ser condescente com um e ser legalista com o outro. Não faça isso. Porque se você fizer, você está destruindo a identidade do seu filho ou fazendo com que ele se sinta rejeitado, abandonado e coisas do gênero. Esse foi o primeiro erro de Isaac e de Jacó. Isaac, perdão, e Rebeca. Mas o segundo erro e o principal que eu vejo. Deus tinha se revelado de uma maneira sobrenatural a Rebeca. Rebeca perguntou a Deus, o que está acontecendo no meu ventre? E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi, há duas nações no seu ventre, mas o menor irá comandar sobre o maior. O menor será mais próspero do que o menor, que o maior. O que Rebeca tinha que fazer? Rebeca tinha que entrar em acordo com seu marido. O seu marido tinha que entrar em acordo com a sua esposa. E o texto não fala, e aqui a gente vai fazer algumas inferências. Talvez Rebeca tenha falado ao seu esposo, falando, meu bem, Deus se revelou a mim e diz que Jacó será a nação maior. Portanto, ele precisa receber esta bênção. Mas talvez Isaac pensou, não é assim que se faz. Então ele pegou a lei pura, seca, e esqueceu que Deus é o Deus da verdade, Deus é o Deus da transformação, Deus é o Deus soberano e age como quer. Talvez Isaac, no seu machismo, eu não sei, falou, eu não aceito isso, eu que vou fazer do meu jeito. O jeito de Israel é, nós vamos abençoar o primogênito. A verdade, meus amados, que eles não chegaram num acordo. A verdade é que eles não compactuaram da mesma ideia. A verdade é que Deus se revelou a Rebeca, e Deus poderia também ter sido revelado a Isaac. Mas a verdade é, eu não sei se Rebeca não orou, se não orou o suficiente, se não clamou ao Senhor, se banalizou a voz de Deus. O fato foi que o episódio de ela não ter entrada em acordo com o seu marido. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Agora ela age com as suas próprias mãos. Ela diz, eu sei que Jacó, e realmente estava certo, eu sei que Jacó precisa desta bênção, mas tendo em vista que nós não chegamos a um acordo, eu vou dar o meu jeito. E quando nós colocamos a mão, meu querido, normalmente nós fazemos errado, nós deixamos a receita se perder, desandar o bolo. Era uma relação celestial. Era uma relação que tinha que ter sido tratada de uma maneira diferente. E não foi isso que aconteceu. Amós capítulo 3, verso 3 diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Um pai é muito liberal, a mãe é muito firme. E aí, meu querido, problemas de educação de filhos está posto. Você, marido e mulher, precisam chegar num acordo de como educar os seus filhos. Porque se isso não acontecer, os seus filhos não terão parâmetros, os seus parâmetros serão pervertidos, distorcidos. Por isso que quando uma família se separa, o marido vai para um lado e a mãe fica com a tutela, ou vice-versa, pouco importa aqui a ordem, mas normalmente a mãe quer agradar e o marido também, porque estão separados, e agora isso gera uma confusão terrível. E muitas vezes o marido coloca as brigas, meu amado, com a esposa, com o marido, o ex-marido, e tentam agora puxar ou comprar o seu filho, e o seu filho começa a perder toda a noção de parâmetros daquilo que é correto, justo e perfeito. Entenda uma coisa, eu não era crente, eu trabalhava na EMA na época, eu fui vender um negócio para um pastor, um homem de Deus chamado Ricardo, conversei com ele 40 minutos, era o último dia, eu tinha que fechar uma meta, e eu fui na casa daquele homem pensando, e aí esse homem falou, eu vou fechar negócio, e eu só vou buscar uma caneta, e ele vai buscar essa tal da caneta, ele demora um minuto, cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos, falei, não é possível, na casa desse homem não tem uma caneta, mas com certeza eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Ele chega um pouco sem jeito. Mas ele vira para mim e fala assim, Helder, eu preciso te falar uma coisa. A minha esposa e eu fizemos um acordo quando casamos. Nós só fazemos as coisas quando há acordo. Tendo em vista que minha esposa não está de acordo em que eu feche o negócio, eu não vou fechar. Que coisa bonita. E você? Eu sou cabeça, pastor. Agora que eu vou fechar mesmo. Se ambos são crentes, o Espírito fala contigo, fala com ela. O Espírito que fala com ela, fala contigo. Entenda isso. As decisões importantes que você vai tomar na sua vida precisa estar em acordo com o seu cônjuge. Porque se não tiver de acordo, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que não somos mais dois, mas dois se tornam uma só carne. Então o Deus que fala com a sua esposa, falará com o seu marido. Pastor, e se o meu marido não for crente? Por isso a Bíblia diz, não se coloque em jugo desigual. Aí a relação se torna mais difícil. Mas a verdade, meus amados, é que Deus tem aliança com o casal e Deus tem prazer em conduzir o casal na mesma direção, é óbvio. Rebeca, então, tenta dar um jeito porque não houve uma concordância. E o que essa moça, essa mulher deveria fazer? E veja que eu não estou pondo a responsabilidade apenas nela. E aí, meus queridos, o que nós podemos fazer para chegar em acordo quando estamos cada um olhando para um lado? A primeira coisa que você tem que fazer é conversar. E depois, pastor, converse mais um pouco. E depois, pastor, converse depois. E depois, converse de outro jeito. E depois, outra maneira. E depois, continue conversando. Pastor, você não está entendendo, não estamos chegando a acordo. Continue conversando. O segundo aspecto que nós temos que fazer, meu bem, na linha humana aqui, a gente não está chegando a um consenso. Você está disposta verdadeiramente a deixar Deus nos conduzir? O que sua esposa vai falar, gente? Hã? Claro, né? Aí ela, sabedora também, fala, meu bem, eu posso fazer as suas palavras as minhas? Você está disposto verdadeiramente a ser conduzido por Deus? Então tá bom, vamos orar e jejuar. E nós só vamos tomar a decisão quando Deus falar aos nossos corações e quando haver literalmente concordância. E aí isso envolve mais duas grandes verdades, isso envolve a humildade. Três grandes verdades, isso envolve a humildade, porque às vezes você não quer mais dar o braço e torcer, né? É um ano você falando aquela história e Deus falar outra coisa, você, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Entra a vaidade, entra o orgulho, entra tantas coisas. Então, primeira coisa, meu querido, você tem que ter humildade, somada a uma coisa chamada maturidade. E terceira, a fé. Se você pergunta, Deus responde. Se você pergunta, Deus responde. Eu disse, se você pergunta, o Senhor responde. Jacó sofreu demais. Esaú sofreu demais. Porque os pais não chegaram num acordo. Então você precisa, e eu como casal, nós como casais, precisamos labutar com todas as nossas forças para entrarmos em sintonia, em acordo com o nosso marido ou com a nossa esposa. Deixa eu dar uma dica para as moças que estão namorando. Se você conversa com o seu namorado, meu querido, você quer A, ele quer B, você quer para o norte, ele quer para o sul, você quer para o leste, você quer outro para o oeste, os opostos se atraem, pastor, agora que fica chamegando, eu gosto das coisas difíceis. Sai dessa, gente. Se você está vendo que os propósitos de vida são distintos, você ainda insiste nisso? Não, pastor, mas Deus vai transformar, ele é um jacozinho, e Deus vai tocar na coxinha dele. 20 anos esperou isso. Nós precisamos, então, nos esforçar com todas as nossas forças em chegar num acordo. E quando eu digo chegar num acordo, tem, gente, não é, pastor, agora em cima dessa palavra, aí você pega o resumo do sermão de domingo que vem, né? Meu bem, o pastor falou para a gente lutar, labutar, fazer tudo para a gente chegar no acordo. Aí todo dia, o marido chega em casa e você fala a mesma coisa. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta um negócio desse, não é? Você fala hoje, ora uma semana, fala novamente, ora mais um pouco. A Bíblia diz que a mulher rixosa é pior do que um gotejar contínuo. Ninguém aguenta. Quando a minha esposa fala uma coisa e ela fica uns dois, três dias em silêncio, presbítero Henrique, aquilo fala forte comigo. Fala, meu Deus, será que eu estou sendo orgulhoso? Eu baixo a bola, querido. Mas quando fica falando um monte, a gente se agiganta, gente. Ser humano é um negócio. Ou só sou eu que sou assim, gente? Labutem para sair do comodismo. São 10 anos assim, pastor! Deixa a vida me levar, deixa ela me levar, deixa nada, gente. Quem te leva é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura, é a vontade do Senhor que é perfeita, boa e agradável. Mas tem homem que desiste de lutar, tem homem que desiste de continuar conversando. Por quê? Porque quer ficar vendo lá futebolzinho. Quer ficar lá, sei lá, fazendo o quê, meu amado? Não existe nada mais importante depois de Deus do que a sua família. Saia desse comodismo. Mas aprenda também, meus amados, a aceitar a diferença. Se não for do meu jeito, não tem jeito. Que é isso, gente? Tem gente que é turrão até cansar. Tem gente que barganha naquilo que não pode ser barganhado. Tudo bem, eu vou ceder aqui, mas ó, eu tenho uma lista de 10 coisas que você vai ter que fazer. É um negócio agora o casamento? Não. Vou fazer o seguinte com você então. Vamos ficar 2 meses sem sexo para você refrescar a memória. Para que minha vontade prevaleça. Não é assim que funciona. Você está usando armas carnais dentro de uma aliança que é sublime, divina. Nós precisamos então lutar, nos esmerar para entrar em acordo. Nós precisamos nos esmerar para sair do comodismo. Nós precisamos nos esmerar para aceitar as diferenças. E nós temos que nos esmerar para crescermos juntos. Eu quero concluir, meus amados, dizendo que você já sabe. Não existe ninguém, depois de Deus, mais importante do que o seu cônjuge. Ninguém é mais importante, mulheres, do que o seu marido. Não é o seu pai, não são os seus filhos, é o seu marido. Essa é a ordem que Deus nos ensina. É Deus em primeiro lugar, o seu esposo em segundo, ou sua esposa, e os seus filhos em terceiro lugar. A Lara gera Rafael e Theo. O Theo e Rafael não geram Lara. A família começou a partir da Lara, não dos meus filhos. Mas normalmente não, mas existe muitas vezes que a mulher cuida mais dos filhos do que o marido. Isso é um erro. Não existe nada, ninguém mais importante nesta terra do que a sua esposa, homem, casado. É um presente que Deus te deu, que nós precisamos aprender a cuidar, a cultivar, a honrar, a abençoar. Esposas, não existe nada mais importante do que o seu marido. Mas é interessante, nós muitas vezes somos simpáticos, somos cordatos, somos amáveis com as pessoas fora de casa, mas chega em casa, o homem vira um cavalo. Não seja assim, meu querido. Não faça isso. Há casamentos que não são mais casamentos, que são acordos. Que o homem está com a mulher por questões financeiras. Que a mulher está com o homem por questão de não ser mal falada na sociedade. Saia dessa situação. Deus tem uma aliança de bênção dentro do casamento. Então eu quero hoje te estimular a você tomar uma decisão, porque quem ama decide continuar amando. O amor é uma decisão que vai além do sentimento. Decida a entrar em acordo com as questões mais importantes da sua vida. Porque quando não há o acordo nas questões mais importantes, mais dias ou menos dias, acontecerá de maneiras semelhantes, parecidas, com os filhos ou entre si, entre vocês próprios. Brigas, confusões, mentiras, intrigas, e isso pode ruir uma família. A nossa espiritualidade, ela se manifesta por meio de relacionamentos. A nossa espiritualidade, o melhor termômetro da nossa espiritualidade é como eu me relaciono com o meu próximo, a começar do mais próximo. Então você se diz um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso vai ser provado e testificado no seio familiar. Como é bom viver a dois. Como é bom o casamento. Como é maravilhoso chegar em acordo. Como é bom, quando há divergências, orar, clamar, pedir, e Deus dá um norte, uma direção. Vale a pena. O casamento nasce do coração de Deus. Deus colocou a sua esposa e o seu marido para te abençoar. Deus colocou a sua esposa e o seu marido para te tratar. Deus colocou a sua esposa e o seu marido para vocês crescerem juntos, sendo uma só carne, para a manifestação da glória de Deus. Feche teus olhos. Eu queria que você pensasse verdadeiramente como está seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa. Você já se entrou no modo cruzeiro, acomodado, deixa do jeito que está. São vários anos desse jeito, ele não muda, ela não muda, é assim mesmo. É na diferença que Deus nos trata. Há necessidade de fé para que haja uma mudança. Há necessidade de oração profunda. Há uma necessidade de uma verdade maior do que qualquer outra coisa. Porque o amor tem como base, o casamento tem como base o amor, a verdade, o respeito. E quantas vezes o marido não entra em acordo com a esposa e um começa agora a sabotar o outro, a ter mais má vontade. Deus te trouxe aqui, você que me ouve pela rádio, para dizer que pode ser diferente. Pode ser diferente. Deus se revelou à esposa de Manoá e disse que ela era também uma mulher estéril e que ela teria um filho. E esse filho teria que ter um voto de Nazareu. E ela vai correndo contar isso para o seu esposo. E diz a Bíblia que o esposo ora. E o anjo do Senhor novamente se revela à esposa. E quando isso acontece, ela sai correndo uma segunda vez e diz: vem aqui conhecer o anjo. Eles não sabiam que era um anjo. E aquele anjo agora fala novamente. Só que para o marido, a esposa, o marido, o Manoá, que aquele homem que iria nascer, aquele menino que chama-se Sansão, teria que ter um voto de Nazareu, não poderia tomar bebida fermentada, destilada, não poderia cortar o cabelo, não poderia colocar a mão em coisas imundas, porque ele seria um juiz sobre Israel. Houve um acordo. Houve uma sintonia, houve orações e Deus se revelou. Eu quero hoje estimular a você de todo o seu coração, a você decidir, a você decidir em voltar a falar com a sua esposa em algumas questões que estão em aberto, que estão debaixo do tapete, mas que já cheiram mal. Charamantei-se, Deus, derrame da tua graça. É o teu espírito que quebra todo o jugo. É a tua presença que quebra os nossos egos, o nosso ego, a nossa vaidade. Então, Deus, eu quero pedir que o Senhor fale ao coração da esposa para que ela esteja aberta. Que o Senhor fale ao coração do marido para que ele esteja aberto. E que ambos cheguem num acordo, dizendo: bem, nós só vamos marchar a partir de agora conforme a direção do Todo-Poderoso, porque o teu Deus é o meu Deus. E eu quero te abençoar, meu querido. Eu quero rogar as bênçãos do Senhor para que haja uma sintonia, um acordo, uma cumplicidade maior e mais santa, para que Deus fortaleça o seu casamento, para que Deus fortaleça esta aliança, para que a partir disso, meu querido, haja uma reestruturação com seus filhos. Porque a melhor forma de educar um filho, um marido, é amando a sua esposa. A melhor forma de educar esposas, os seus filhos, é amando e honrando o seu marido, porque isso será um memorial e um mar para os seus próprios filhos. Mas se não há acordo entre adultos, como haverá então estabelecimentos de regras e condutas aos filhos? Tome essa decisão hoje. Quem ama decide, decide caminhar junto, a fazer o quilômetro extra. A vida não tem sentido se não for uma vida de relacionamento sadio com aquele que... um presente que Deus te deu. Oh, Senhor amado, derrama desta graça tão especial. A tua palavra diz que o Senhor viria no poder de Elias. Iria restaurar o coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, Deus, filhos que estão num estado de rebelião, filhos que foram massacrados emocionalmente, filhos que estão sem norte por tantas brigas que já viram dos seus pais, traga, Senhor, um bálsamo de cura, Deus, porque isso são traumas que marcam, Senhor, uma vida e que demora tanto, muitas vezes nem consegue ser superado. Mas hoje pode ser algo diferente, porque eu creio num Deus que faz nova todas as coisas. Eu creio num Deus que restaura alianças. Eu creio num Deus que faz um pai chegar a um filho e dizer: me perdoe, filho. E o filho pedir, receber esse perdão e andarem juntos. Eu acredito em filhos que se achegam ao pai e desnudam a sua alma, os seus sentimentos, as suas dores e as suas decepções. E em vez de serem castigados, vão ser amados pela sinceridade. Eu creio no poder deste evangelho, em que Cristo nos chamou para termos uma vida, e uma vida em abundância. E não faz sentido se não for no seio familiar. Por isso, Deus, eu clamo a ti. Maridos que não são convertidos ainda, esposas que não entregaram a sua vida ao Rei da Glória, que possam ter um toque especial nesta noite. Porque não existe nada maior e melhor do que andar nos caminhos do Senhor. Eu te abençoo, meu querido. Acredite na graça do Senhor. Casais que estão, casamentos que estão desestruturados, eu te peço hoje, Senhor, que haja uma reconstrução. Isso surge por meio da tua graça, somado a uma decisão. Decida amar mais, decida perdoar, decida ouvir com sinceridade os motivos pelos quais a sua esposa se machuca tanto quando você faz determinadas coisas que você julga tão pequenas. Oh, Deus, santo seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor da glória. Bendito seja o Senhor que faz nova todas as coisas. Você não precisa passar por isso. Você pode reverter essa sua história. Basta você decidir e clamar pela misericórdia de Deus. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. A igreja diz amém. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.